você do meu lado é tudo que eu sempre quis. Meu amor, minha fortaleza que me guia, minha princesa, meu tudo, minha luz, minha rainha. Tudo que eu precisava, encontrava em você. Muito carinho, conforto, muita paz para viver. Não sei por que que isso foi acontecer. Um erro não significa que eu não amo mais você. Mas pelo jeito você não quis nem saber. Se afastou de mim, ficou me vendo sofrer. E mesmo assim, aceitei a sua decisão. Pois fiz por merecer, cheguei a essa conclusão. Ontem te dava beijos, hoje aperta sua mão. Memórias profundas guardadas dentro do coração. Abro os olhos e penso que tudo foi ilusão. Mas no fundo eu sei que não, eu sei que não. Às vezes a realidade dói. O amor que te fascina é o mesmo que te destrói. A saudade corrói por não ter você ao meu lado. Por dentro me sinto todo machucado, magoado, pois ainda te amo. Procuro um lugar pra refletir e fico só pensando. Agora sozinho, sentado, estou lamentando. Esperando o seu perdão, estou nem que passe os anos. Por que tem que ser assim? Não queria isso pra você e nem pra mim. Por que tem que ser assim? Por favor, querida, volte para mim. Por que tem que ser assim? Não queria isso pra você e nem pra mim. Por que tem que ser assim? Por favor, querida, volte para mim. Andando pelas ruas, sinto um desespero por não ter você por perto. Por dentro eu tenho medo. Recebo conselhos para que eu possa te esquecer. Por mais distante que estamos, quero reencontrar você. Lembranças que ficam guardadas na memória. Os rastros deixados que marcaram a nossa trajetória. O tempo passa e aqui estou agora, parado, sentado, relembrando a nossa história. Eu me lembro do passado como se fosse agora. Eu parado em frente à sua casa, indo pra escola. Desde pequeno você me via jogando bola. Me esperava no portão para podermos ir embora. Alguns momentos te confesso que senti muito medo. Do aperto da minha mão no nosso primeiro beijo. Dos desejos que todos foram bem guardados, expressados. Dos nossos sonhos que foram realizados. Do prazer de acordar e ter você ao meu lado. Das noites de chuva que dormimos agarrados. Dos momentos sozinhos poder sentir um abraço. Dos segredos que a você foram confiados. Me dói muito saber que tudo isso é passado. E que hoje não passamos de um casal brigado. Pra mim tudo isso é o fim. Por que é que tem que ser assim? Por que é que tem que ser assim? Por que tem que ser assim? Não queria isso pra você e nem pra mim. Por que tem que ser assim? Por favor, querida, volte para mim. Por que tem que ser assim? Não queria isso pra você e nem pra mim. Por que tem que ser assim? Por favor, querida, volte para mim. Recordações me perseguem do nosso sentimento. Quando eu olho pra trás, me lembro e me lamento. Duas pessoas unidas por uma extrema paixão. Sentimento tão ardente que destrói o coração. E por este grande amor, agradeci ao Senhor. A união acabou e o meu amor não findou. E eu não sei o que faço com essa minha paixão. Penso em você o dia inteiro, isso me deixa no chão. Lembro que nos conhecemos por um acaso e tal. Mas o destino era certo e o nosso amor foi fatal. Amigos, familiares que não gostavam de mim. Mas eu dizia com você eu vou até o fim. E daí eu não parei, pessoas eu conquistei. Familiares assim passaram a gostar de mim. Eu e você fomos indo e o nosso amor se expandindo. E este grande sentimento cada vez nos unindo. Lembranças tenho da gente de muitas vezes sorrindo. Lutas e dificuldades vinham em nosso caminho. E coisas bem banais fazia nos destruindo. Ciúme, bobos de pessoas vivíamos sentindo. Mas vou parar de lembrar, não vou me martirizar. Nem vou mais me lamentar, voltar agora. Agora não dá o caminho certo a tomar. O tempo nos mostrará. Me resta agora esperar, recordar e confiar no nosso grande amor. Não vou me embaraçar. Mas será que pra você tá sendo como é pra mim? Muita dor estou sentindo. Por que tem que ser assim? Por que que tem que ser assim? Por que tem que ser assim? Não queria isso pra você e nem pra mim. Por que tem que ser assim? Por favor, querida, volte para mim. Por que tem que ser assim? Não queria você nem pra mim. Por que tem que ser assim? querida, volte para mim.